outro lado da cidade. Eu nunca fui, eu quero ir. Vão chamar-me de intrusa passageira, que é melhor eu desistir. Grito alto, mas meu canto é fraco, pro outro lado da cidade ouvir. Que eu sou na cor tão diferente, mas entenda, eu quero prosseguir. Lá o canto tem alma tão negra, mas tão branca quanto o meu cantar. Troco os lados, sou traidora agora, que adoro a cor que não pode mudar. Louvo a terra que compôs teu nome, louvo o pai que soube te pintar. Desta cor tão negra como a terra, mas tão viva quanto o sol no mar. Esquece a raça, a cor, a desavença, dá teu peito pra eu me consolar. Envolve em laços meu rosto pequeno, esquece a dor, é hora de amar. Lá o canto tem alma tão negra, mas tão branca quanto o meu cantar. Troco os lados, sou traidora agora, que adoro a cor que não pode mudar. Louvo a terra que compôs teu nome, louvo o pai que soube te pintar. Desta cor tão negra como a terra, mas tão viva quanto o sol no mar. Esquece a raça, a cor, a desavença, dá teu peito pra eu me consolar. Envolve em laços meu rosto pequeno, esquece a dor, é hora de amar.